silêncio é uma carícia que a felicidade traz. Me dizendo num sorriso, não me deixe nunca mais. Quem diria que você viria sem dizer que vinha? Porque nunca é tarde, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Chegaste, senti na minha boca, eu te quero. Na tua boca eu te quero, pra se apaixonar sempre é tempo. Necessitava de um amor sincero. Quem diria que você viria sem dizer que vinha? Porque nunca é tarde, porque nunca é tarde para apaixonar-se. Senti na minha boca, eu te quero, como um doce com caramelo. Necessitava um amor sincero. Chegaste, senti na tua boca, eu te quero, pra se apaixonar sempre é tempo. Necessitava um amor, um amor. Chegaste, senti na minha boca, eu te quero, como um doce com caramelo. Necessitava um amor sincero. Rádio Jornal AM. Estava perto do prazer, ao menos para mim. Mas se o vento quiser te levar, você sabe o seu lugar. Oh, assume logo e vem me amar. Poderá sentir o que existe em mim. Mas não pode ser mais um momento. Tudo tem seu tempo. Tanto orgulho e vaidade já não tem lugar. Deixa o amor entrar, oh, assume logo e vem me amar. Poderá sentir o que existe em mim. Sente, diz que não foi um erro eu te amar assim. Outra noite eu tive um sonho bom, navegava com você. Fantasia, o que restou em mim foi o que senti. Agora eu sei que você se foi, mas o seu cheiro ainda está no ar. Acredite em mim. Sente, sente, diz que não foi um erro eu te amar. Outra noite eu tive um sonho bom, navegava com você. O que restou em mim foi o que senti. Agora eu sei. sei que você se foi, mas o seu cheiro ainda está no ar. Acredite em mim. Sente, diz que não foi um erro eu te amar assim. Sente, diz que não foi um erro eu te amar assim. Outra noite eu tive um sonho bom, navegava com você. Rádio Jornal AM, 1120 kHz. Para construir com segurança, você precisa do que há de melhor. Afinal, construção é coisa séria. Aqui na Reformar Construções, trabalhamos com o que tem de melhor no mercado. Areia, cimento, tintas, pisos, revestimentos, cubas, caixas d'água. Tudo para quem quer construir ou reformar em um só lugar. E o melhor, com preço justo. Parcelamos em até 12 vezes no cartão e entregamos no dia combinado. Venha nos fazer uma visita e faça seu orçamento. Entre em contato pelo 75998082545 ou 75-3364-2360. Nossa equipe estará pronta para lhe atender. Localizada na Praça Péricles Gama, número 38, próximo à Casa Lotérica, Iraquara, Bahia. Reformar Construções. Sofisticação e qualidade e o melhor atendimento da cidade. Divi Forro, há 30 anos em Salvador, com filial em Salobro, para atender em toda a Bahia. Trabalhamos com divisórias Eucatex, forros de PVC branco e madeirado, forros de fibra mineral, forros de gesso acartonado, paredes drywall, piso vinílico, persianas de PVC, tecido e de alumínio. E atenção, somos revendedores oficial da Knauf. Acesse o nosso site www.diviforroba.com.br. Para orçamento, ligue em Salvador 71-3232-1763. Em Salobro, ligue 74-3658-2292 ou 74-99816-5638. Diviforro, qualidade e tradição em tudo o que faz. Água que nasce na fonte. A Prefeitura de Souto Soares, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, convida a todos para uma programação especial voltado para o Dia da Água. No dia 22 de março, a partir das 8h30, no auditório da Prefeitura, teremos muitas palestras e discussões voltadas para o meio ambiente. Você não pode ficar de fora. Será no dia 22 de março, a partir das 8h30, no auditório da Prefeitura. Realização: Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente e Prefeitura de Souto Soares. Mais trabalho, mais desenvolvimento. Consultório Odontológico Dr. Devanir Mazieiro, aqui em Souto Soares. Atendimento todas as quartas e quintas, das 8 às 18 horas, com atendimento odontológico em geral e estético, restaurações, extração, aparelho ortodôntico, prótese dental, tratamento de canal em apenas uma sessão, tratamento para bruxismo e clareamento. Também realizamos implante dental, com tudo que há de mais moderno na implantodontia, com implantes suíços e nacionais. Contamos com odontologia estética orofacial, preenchimento facial com ácido hialurônico, bichectomia, afinar as bochechas. Consultório Odontológico Dr. Devanir Mazieiro, situado na Rua Luna Freire, primeiro andar, aqui em Souto Soares. Informações e agendamentos também pelo telefone 759-9222-7161. Center Móveis e Eletros, a maior e melhor rede de lojas da Bahia. E a REN, a maior indústria moveleira do Brasil, prepararam preços imbatíveis para você em 10 vezes sem juros. Sapateira, uma porta com espelho, R$ 59,90 mensais. Roupeiro, quatro portas, duas gavetas, R$ 69,90 mensais. Roupeiro, duas portas deslizantes, R$ 99,90 mensais. Vem economizar na Center Móveis e Eletros, a única com entrega e montagem rápida e grátis. Aqui tem desconto pra você e sua família em medicamentos e perfumaria. Aqui tem. Atenção, Souto Soares. A Forte Farma São Paulo, a farmácia do coração de Souto Soares, avisa: não pague mais caro em seu medicamento. A Forte Farma São Paulo garante. Cobrimos o preço de toda a concorrência e garantimos a você o menor preço e a maior variedade em medicamentos, cosméticos e perfumaria de toda a região. Quem tem força, tem preço. Somos a maior rede de farmácias do Brasil, garantindo a você tudo que há de melhor e mais barato no segmento farmacêutico, higiene pessoal e beleza. Porque você, povo de nossa terra, merece o melhor. Então, você já sabe, menor preço da região garantido e o melhor atendimento é aqui na Forte Farma São Paulo, a mais completa. Forte Farma São Paulo, a farmácia do coração de Souto Soares. Quem tem força, tem preço. Farmácia Forte Farma tem, tem. Desconto todo dia, desconto toda hora. Vem cumprir a você também. Rede de farmácias Forte Farma. Cuidando da sua saúde, do seu bolso também. Forte Farma. 1120 kHz. Da Chapada, cada vez mais forte. Alegria está no ar. Você vai participar. Muita música e descontração. Um show de emoção. Super. A alegria está no ar. Super. Super. Show. É bom demais. Muito bem, agora são 4:06, aqui na nossa programação. Muito boa tarde para você ligado aqui na nossa jornal, nosso programa anual, nosso super show com você, para você, nesta tarde abençoada. Hoje é terça-feira, dia 21 de março de 2023, estamos no ar com músicas, no ar, músicas, notícias, muita coisa boa aqui na nossa programação, para você ligado na Chapada Diamantina, região de Irecê, Bahia, Brasil. Sinta-se abraçado, valeu pela sua audiência. Super show. Nosso programa tem um oferecimento do Kit Milherx da Bioflora, também com a gente Bioamargo Original Laranja. São produtos que você encontra nas farmácias da nossa região. Também com a gente Grupo dos Anjos e Valdo. O segredo desse mercado entende de economia, tem a cesta básica mais barata da nossa Bahia. Lá você economiza de verdade, o seu dinheiro é valorizado no Grupo dos Anjos e Valdo. Segredo, tem mercado em toda a região facilitando a sua vida. 4:07, daqui a pouco os quadros do programa, muita música, muita coisa boa, a programação que você gosta de ouvir. 4:07, o nosso super show já começou. Super show. Nasceu de brincadeira nas cordilheiras da ilusão. Veio num vento sem destino, amor menino fez paixão. Foi me invadindo pouco a pouco.